Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera, podcast do White. Começando, somos 194 do seu, do nosso podcast do White, nossa sétima temporada. Sejam todos bem-vindos aí, boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né, pessoal? Então vamos falar como foi o final de semana em Dover. Foi bem de encontro realmente o que eu falei na edição passada, 193. Aconteceu muita coisa e eu havia deixado aí alguns ganchos aí que talvez algum piloto como o Kyle Larson poderia fazer diferente e vencer. Apesar de não ter feito um grande ano, e a vitória veio para ele no momento certo, veio no momento em que o companheiro dele, que fez um grande ano e já havia sido elogiado por muita gente aí, ele vinha sendo deixado esquecido aí, até deixado de lado aí, o Kyle Larson. Alguns já começaram até a colocar em xeque realmente se o Kyle Larson era um grande piloto mesmo, né, porque o Kurt Busch chegou e fez um bom trabalho, começou vencer a corrida, fazer top 5, destacar bastante, enquanto o Kyle Larson sofrendo, às vezes nem top 10 era, né? E claro que a vitória do Kyle Larson não poderia vir no momento melhor, né? Vem nos playoffs aí, e também não vem no momento melhor aí, que a abertura do round de 12, que realmente é um round complicado, né? Esse round de 12 aí, temos Dover, que foi no final de semana passado, semana que vem, no próximo final de semana aí, Talladega, e depois o Kansas. Então a gente tem uma pista, um oval pequenininho de uma milha, depois temos um Super Speedway com seus caos aí, com seus problemas que sempre tem em Talladega, e depois temos Kansas, que é um oval de uma milha e meia, que realmente é um oval que muda bastante coisa, vai exigir bastante do carro aí, e realmente são três pistas muito diferentes uma da outra nesse round aí, que eu gosto muito desse round de 12 pela essa mescla de tipo de pistas que tem, tá? E as suas complicações em cada pista. Com certeza, tá, pessoal? Então sejam todos bem-vindos aí. Pessoal, mais uma vez fazer um bloco único, tá? Hoje eu tô gravando pra vocês na quarta-feira, né, pessoal? Então, eu aguardei um pouquinho aí para trazer um pouquinho das novidades em relação ao Gen 7, né? Mas ainda foi revelado pouquíssimas coisas, tá? A NASCAR ainda não revelou nada, só umas fotos aí do carro, uma foto ainda fechada, do carro fechado ainda, tá? Quando eu falo fechado, uma parte do carro fechado, não o carro aberto, o carro inteiro ainda. E nós temos realmente noção do carro, como que é. Ainda não tem nada ainda, tá certo que o Ty Dillon vai fazer aí algumas voltas aí com o carro, mas ainda não foi nada de algo concreto que posso trazer para vocês, tá, pessoal? Então vamos começar a edição aí, vou falar um pouquinho da Xfinity Series, tá? Depois eu vou falar da Cup e claro, um pouquinho de notícia aí que vai bem, muito bem, obrigado, certo, pessoal? Então vamos lá. Começando aí no sábado à tarde, corrida da M-Series aí, que fechava o seu primeiro round, né, nos playoffs aí da M-Series, tá, pessoal? Então tivemos aí a Drive Sauber 200, uma corrida muito rápida, tá? Realmente são difíceis as corridas rápidas aí, numa casa de 2 horas, menos de 2 horas aí, na Series, mas essa aí aconteceu, foi com 1h50, tá? Pessoal, foi uma corrida super, super tranquila, tá? Eu, sinceramente, achei a corrida até um pouco meio monótona, tá? Tivemos aí algumas lideranças aí, mas o Chase Briscoe aqui estava tudo certo para vencer, mas acabou ficando a sua vitória para trás aí, devido na última parada realmente que decidiu a corrida aí. Parece que o Cole Custer foi um pouco melhor, o Cole Custer foi o cara que se colocou no lugar certo muito bem, né, e acabou ficando com um bom track position aí. O Cole Custer, ele realmente foi embora, foi para a vitória, ninguém mais pegou. E agora o Cole Custer soma 7 vitórias junto com o Christopher Bell. Pessoal, tá bem interessante esse ano, tá? Temos aí só realmente os contenders vencendo. E eu tô gostando demais desse ano, tá? Com poucas participações dos Cup Drives aí. Então parabéns ao Cole Custer aí por sua 7ª vitória. O Justin Allgaier, que bateu na trave mais uma vez, foi o segundo colocado. Austin Sendrick, o terceiro. O Justin Haley, esse cara aí que lutou pela vitória realmente aí na última relargada ali, ele tentou, mas de qualquer jeito, mas não deu, não conseguiu acompanhar o Justin Haley, o ritmo do Cole Custer ali no finalzinho. E o Chase Briscoe acabou ainda terminando no top 5, tá, pessoal? O Michael Anthony foi sexto colocado, Noah Gregson, John Hanemecek, esse cara aí acabou sendo eliminado, também lutou de todas as maneiras aí. Foi talvez no limite do carro realmente. O Zane Smith, tá, pessoal? Mais uma grande corrida dele aí na GM Motorsports, um top 10 para ele. O Ryan Sigel foi o 10º colocado, fechando o top 10. O Brandon Brown, muito boa corrida do Brandon Brown, dica de passagem, tá? Foi o 11º colocado. O Tyler Reddick foi 12º. Os outros contenders, pessoal, Christopher Bell acabou terminando na 25ª posição com problemas de motor, tá? E o Brandon Jones, para variar, as coisas acontecem e sobra para ele, e sobrou mais uma vez aí o Brandon Jones. Bateu no comecinho da corrida e ficou de fora e, claro, foi eliminado, tá, pessoal? Então, parabéns ao Cole Custer por sua vitória, a 7ª vitória na temporada, tá? Quem avançou, né? Quem avançou aí, quem ficou para trás nos playoffs aí da Elm Series, tá, pessoal? Bom, o Bell, o Cole Custer, o Tyler Reddick, o Austin Sendrick, pessoal, esses 4 aí já estão assim, ó, com o burro amarrado na sombra realmente. Estão com boas vantagens, todos eles aí, tá, pessoal? E temos agora, começou essa peneirada aí, agora vai ser interessante, né? Que vem aí 8 pilotos aí, vão ficar 4, né? Então essa peneirada aí vai ser bem legal da Elm Series, tá, pessoal? Bom, realmente quem ficou foi o John Hanemecek, o Justin Haley, o Ryan Sigel, o Brandon Jones. Eles aí deram adeus aos playoffs e avançaram aí os 4 na frente, mas os 4 que eu falo, todo mundo já deve lembrar aí, né, que é o Bell, Custer, o Reddick e o Sirk, e o Justin Allgaier, Chase Briscoe, o Michael Anetti e o Noah Gregson. Pessoal, na minha opinião, tá, realmente esses 4 aí que estão na frente aí, devem estar lá em Homestead para lutar pro título, tá, pessoal? Realmente, talvez o Justin Allgaier é um bom nome aí que pode aparecer também, né? Temos também o Chase Briscoe aí, que é um bom nome que pode aparecer também e vencer corrida, tá? Mas assim, ó, em condições normais, tudo belezinha ali, tudo dentro dos seus conformes ali, claro, com boas lutas, né? Realmente, né, nós estamos vendo aí, sempre quando tem boas lutas, condições normais ali, sempre Christopher Bell, Cole Custer, Montana West lutando por vitória, muito perto ali da primeira colocação ali na corrida, né, que ali é P2, P3, tá, sempre dentro do top 5, principalmente o Tyler Reddick, né, são 21, pessoal, são 21 top 5, e 29 largadas, é um número que realmente é considerado aí, né? É um número considerável, um número importante lá em Homestead, tá? Que a média do cara é excepcional. Então sempre temos aí esses 3 nomes aí lutando por vitórias, tá? O Justin Allgaier vem tentando lutar por vitórias, tá? O Chase Briscoe também, o Chase Briscoe tem vitória esse ano, né? O Justin Allgaier ainda não venceu nenhuma, mas também sempre tá ali perto ali, tá? O Michael Nate pode vencer? Pode, tá? Mas o Michael Nate nós sabemos, lembramos, venceu lá em Daytona, depois não fez muita coisa, tá? O Noah Gregson não venceu nenhuma coisa esse ano, e nós sabemos que o Noah Gregson também, né, ele... é meio azarado, né? As coisas acontecem muito boas, são muito boas pro lado dele, não, tá? Então agora realmente ele precisa mostrar grande resultado, né? E realmente mostrar que o carro dele é muito bom, obrigado. E ir pra luta, né? O Noah Gregson, eu sei que carro ele tem pra isso, tá? Só falta aí realmente ele querer um pouquinho, tá? Mas é difícil os boss 4, os caras que estão em cima lá na frente do campeonato, tá? É, eu só lembro mais uma vez que é o Cole Custer, o Christopher Bell empatados os dois, ambos com 7 vitórias, o Talent com 5 vitórias e o Austin Senna com 2 vitórias. Esses caras aí, pessoal, realmente não vejo, né? É difícil eles não estarem em Homestead, tá? Só para relembrar vocês aqui, tá? É, a gente se usa esse final de semana de descanso, não vai a Talladega, tá? Foi no começo do ano a Talladega. Então a Cup sempre vai nas duas corridas, carrega uma categoria só. No primeiro final de semana do ano a Cup carrega a Icon Series, tá? Lá em Talladega. E no segundo final de semana do ano eles carregam a Truck Series. Então a Truck Series que está de volta à pista, né? Depois de 3 semanas aí é fora, volta aos seus playoffs aí, volta à atividade normal, a Truck Series. E a Icon Series vai descansar nesse final de semana. Depois do próximo final de semana vem Kansas, tá? Então aí Kansas aí reabre aí o mais um round aí, o último round, o mais importante, tá? Pra vir realmente o round de 4, que aí o round de 4 realmente pra definir o campeonato. Pessoal, já estamos com gostinho já de quero mais, porque o campeonato já está no fim, tá? Só pra relembrar vocês agora, tá? O round de 8 aí, as próximas etapas é Kansas, Texas e Phoenix, tá? Depois, claro, vem Hamilton. Beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho agora da Cup, tá? Realmente é isso mesmo, tá? Vamos partir pra Cup. Falar um pouquinho da corrida lá em Dover, que também não foi muito lá aquelas coisas, tá, pessoal? Tivemos ali no final do estágio 2 ali um certo calor, uma mudança de resultado, realmente foi até uma mudança de resultado ali. Quando o Joe Logano apareceu ali naquele momento final do segundo estágio, eu acho que ele não queria levar mais uma volta, tinha levado 25, se eu não me engano, né? Ele não queria levar mais uma. Então, realmente, estava a fim de atrapalhar um pouquinho as coisas do líder. Foi quando aí o Danny Hamlin acabou perdendo a liderança para o Mike Truex Jr. E aí, realmente, o Kyle Larson chegou também naquele monte de tráfego. O Kevin Harvick também chegou, né? Naquele finalzinho ali do segundo estágio, onde mudou bastante coisa, tá, pessoal? Então tivemos ali uma grande mudança, tipo aquela mudança que não estava dentro do esperado realmente ali, naquele final de estágio, tá? Já estava tudo encaminhado para ser mais uma vitória de estágio do Danny Hamlin, mas tudo mudou, né, pessoal? O nosso amigo Matt Truex Jr. aí foi muito rápido, acabou sendo mais esperto aí que o Danny Hamlin e ficou com a vitória do estágio número 2 após aquela bagunça. Depois aí, pessoal, a corrida teve um pouco tom, um leve tom de melhora, né? Por volta aí de 30 voltas para o fim, mas também não foi nada, assim, sabe, nada demais também, tá? Tivemos aí depois nenhuma bandeira amarela, tá? Depois desse momento aí, mas o momento maior que tivemos nesse, no meio dessa bagunça toda em bandeira verde aí, pessoal, foi quando, né, o Kyle Larson já estava com mais ou menos 6.5 segundos aí de vantagem, na casa dos 6 segundos de vantagem para o Truex Jr., que vinha na segunda posição, né? E realmente de repente caiu, despencou para um segundo e meio mais ou menos, né? Aí foi nesse momento aí que a corrida teve um momento de maior tensão ali, para saber realmente que se o Matrix Jr. iria chegar e iria tomar essa vitória aí do Kyle Larson, que estava bem encaminhada, né? Mas depois aí, quando o Matrox Júnior chegou na, todo aquele tráfego, né? O Calarcio já estava saindo do, daquele tráfego maior ali. E o, claro, o Matrox Júnior ficou com toda, com todo aquele problemão ali para resolver. E a diferença foi voltando na casa dos 5. Começou na casa do. Voltou para casa dos 4 segundos super rápido. Depois ficou na casa dos 5 ali. Chegou a voltar no 6, mas ficou na casa dos 5 segundos mesmo pro final da corrida, tá, pessoal? Mas foi uma corrida interessante, uma corrida boa, né? E o Kyle Larson voltando a vencer, ele que não vencia 75 corridas, desde 2017 não vencia. A última vitória havia sido em Richmond, tá? Aquela que naquela época fechava aí o campeonato regular, né, pessoal? Então, fazia muito tempo realmente que o Kyle Larson não vencia. Eu, depois que acabou a corrida, eu fiquei ali acompanhando até no Twitter ali, pessoal, até sair realmente a inspeção do carro da vitória, né? Eu fiquei ali todo momento ali, só lá, atualizando. Depois que saiu esse resultado aí, caiu, eu parei realmente de acompanhar o que estava rolando lá em Dover após a corrida, tá? Vi bastante coisa, vi entrevistas, né? O Keselowski estava super irritado, a mocinha lá fez umas perguntas meio pertinentes para eles. Ele respondeu, mas eu preciso vencer e não tá rolando isso daí, e eu quero vencer corridas nesse ano ainda, tá? E claro que vencer corridas pro nosso amigo Keselowski é realmente colocar ele em bons momentos e quem sabe talvez até se cravar, já se colocar lá em Homestead, tá? Se ele não vencer nenhuma corrida agora, mas avançar e vencer no próximo round, tá? E já se coloca aí em Homestead para lutar pelo título. Vi também a entrevista do Joe Logano, que deu, claro, como sempre, rindo, tá? Sempre sorridente, Joe Logano, e falando que realmente é um final de semana para esquecer, mas que também espera vitórias nas próximas corridas, tá? Competência assim que ele tem, e Talladega é uma pista que combina muito com o estilo do Joe Logano, tá, pessoal? Vi entrevista também do Matt Truex Jr., tá? Que falou que tentou de tudo, de toda maneira, mas realmente o tráfego segurou ele um pouco, e ele tentou de outra maneira, depois de chegar, né, depois passou todo o tráfego chegar no Calais, mas realmente não conseguiu. Viu uma vitória, uma entrevista muito legal também do Alex Bowman também, onde que ele falou que ele está tentando ao máximo chegar, tirar o melhor do carro ali para tentar chegar à vitória dele, que ele falou ainda que pretende vencer uma corrida esse ano, tá? Vem Phoenix, ficou na corrida que ele andou muito bem aí quando ele substituiu o Denham Jr. Eu acho que aquela corrida em Phoenix lá foi realmente chave para ele assumir esse carro 38 de vez aí, né? Depois daquela grande corrida foi dada essa grande oportunidade para o nosso Alex, amigo Alex Bowman, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho para vocês a corrida, tá? Da vitória do Kyle Larson aí. Como eu falei, pessoal, não tem muito o que falar, né? Eu vou falar bem pouquinho mesmo, porque não aconteceu tanta coisa assim, tá, pessoal? Foi aquele mar de coisa boa, não, né? Bom, mas enfim, o destaque realmente aqui foram os contenders, tá? Alguns contenders aqui, 3 no total, tiveram problemas. O Joe Logano, como já havia mencionado, tá? Ficou aí 25 voltas atrás. O Ryan Blaney também teve problemas de suspensão. E o Chase Elliott no comecinho, que foi que acarretou o problema do Joe Logano também, que teve que ficar lá para trás lá. Acabou tendo problemas maiores aí devido a detritos na pista. E o Chase Elliott, com problema de motor, realmente no começo da corrida, abandonou a corrida lá em Dover. Ele não fez na dica de nada, tá? Ele nem voltou para a corrida. Um outro nome interessante, pessoal, que eu quero destacar aqui para vocês, tá? É o Jimmy Johnson, tá? O Jimmy Johnson não está mais dentro dos playoffs, né? O Jimmy Johnson. Mas o Jimmy Johnson fez uma grande corrida, andou no top 5, andou no top 10, acabou terminando na 8ª posição, tá? Então parabéns aí ao Jimmy Johnson, esse é um grande destaque que eu queria deixar para vocês. O outro destaque, né, esse aí todo mundo gosta desse cara bastante aí, é o novo xodó de todo mundo aí, é o Matt Benedetto, que foi o 7º colocado, tá, pessoal? Então mais um top 10 para ele. Agora são 3 top 5 e 7 top 10 para nosso amigo Matt Benedetto. Muito bem aí, né, o Matt Benedetto aí com bons resultados aí. fez, pessoal, depois que foi anunciado aí, né, que ele perderia esse carro aí, aí o negócio começou a ficar melhor ainda para ele, começou a tirar mais resultados positivos desse carro aí, tá, pessoal? E outro cara que tá fora dos playoffs e fez uma boa coisa também foi o Kurt Busch, tá, que foi o nono colocado, certo, pessoal? Então, passar aqui para vocês os 15 primeiros aqui. O Kyle Larson foi o vencedor, parabéns ao Kyle Larson, sua sexta vitória na Cup Series. O Matt Truex Jr. foi o segundo colocado, Bubba, Kevin Harvick e Denny Hamlin fechando o top 5, Kyle Busch, Matt Benedetto, Jimmy Johnson, Kurt Busch e Clint Bauer fechando o top 10, né? O Keselowski, Paul Manning, William Barr, Daniel Soares, Eric Jones, Rick Senhouse Jr., Almirola, Austin Dillon, Ryan Priest e Bubba Wallace. Esses são os 20 primeiros, tá? Eu ia falar 15, mas eu resolvi falar os 20 aqui para dar destaque para alguns pilotos aqui, certo? Bom, corrida, como eu falei, foi isso mesmo, tá, pessoal? Não tem muito o que agregar, não. Agora que precisamos agregar aqui e falar bastante, que temos aí bastante coisa para falar, realmente, as próximas etapas aí, o que se esperar das próximas etapas, tá? Porque vai ficar legal, tá? Bom, pessoal, sinceramente, Matt Truex Jr., Denny Hamlin, Kyle Busch e Kevin Harvick, esses quatro aí, pessoal, esses quatro pilotos, eles já estão matematicamente classificados, né, para o próximo round, round de 8, tá? Por quê, pessoal? O Matt Truex Jr., então, é assim, ó, uma certeza. Por quê? Pessoal, vamos colocar aí que a vitória dá cerca de 45 pontos aí, tá? Vamos tomar com base nesse final de semana, que foi 57 pontos. Tá, o vencedor ganhou de pontos no final de semana, tá? Vamos tomar aí 55 pontos então. Pessoal, o Matt Truex Jr., ele já tem já uma corrida a mais que todo mundo, tá? Então para ele é só uma corrida que ele precisa para completar os pontos para avançar, tá? Pra próxima, pessoal, isso é uma, estamos aqui supondo aqui, tá, fazendo aqui, claro, se tiver dois problemas mecânicos, pode ser que realmente ele fique de fora, tá? Se realmente ele bater em Talladega e tiver problema sério no comecinho da corrida no Kansas e não conseguir fazer nada, tá? Mesmo assim, ainda ele tem uma chance boa ainda, né? Mas enfim, pessoal, eu tô supondo aqui que realmente o Matt Truex Jr. faça boas corridas, seja ali pelo menos top 15, tá, pessoal? Então, pro Matt Truex Jr. aí, dois top 15, dois top 20 pro Matt Truex Jr. tá dentro, tá? O Denny Hamlin e o Kyle Busch são iguais aí também, pessoal, com 48 pontos. Então, vamos colocar pontos de uma corrida aí também para eles, tá? Então, assim, eles estão com uma corrida de vantagem. E o Kevin Harvick também com 42 pontos. Então, esses caras aí, pessoal, eles têm 42 pontos de vantagem. Vamos colocar que tem 100 pontos aí, né? Uma base, uma média aí de 100 pontos aí a serem disputados. Então, os caras já estão na próxima fase. É só fazer pontos de estágio aqui e ali. E realmente, se for bem em Talladega, terminar dentro do top 10, fazer bons pontos de estágio aí durante a corrida lá em Talladega, esses caras aí já estão no round de 8, tá? Aí já não tem mais como tirar os caras na próxima corrida. O Kyle Larson já está por vitória, tá? O Kyle Larson já está no round de 8 de vitória. Então nós estamos falando aí de 5 pilotos, né? Sobrou 5 pilotos, sobrou 3 vagas. Keselowski, pessoal, está com uma margem boa, uma margem de 20 pontos aí, né, para o Joe Logano, que está na zona de corte, está na degola lá, é o nono colocado, tá? O Alex Bowman tem 17. Empatados temos William Byron e Joe Logano. William Byron e Joe Logano estão com o mesmo número de pontos aí, estão empatados. William Byron está na vantagem do top 5, por isso que ele está dentro do, ou atualmente hoje ele está dentro aí dos 8, tá, desse round de 12 aí. Ou seja, se começasse agora o round de 8, o Joe Logano estava fora. O Clint Bauer vem só 4 pontos atrás de Byron e Logano. O Chase Elliott, mesmo com o problemaço que ele teve, como é importante os pontos de playoff, como é importante vir somando pontos, tá, pessoal? O Chase Elliott, mesmo com todos os problemas que ele teve lá em Dover, que olha só como é que é importante. Na abertura ele está só 7 pontos atrás, né, de William Byron e Joe Logano. E lá atrás, realmente um pouco mais para trás aí, esse cara que tem uma vida mais complicada, é o Ryan Blaney. tá? Pessoal, tem alguém aí que não tem mais chance de nada, mesmo o Aaron Blank que tá lá no fundo 22 pontos? Não, todo mundo tem chance, tá, pessoal? Para mim, todo mundo tem chance aí. Realmente, a peneira ficou mais fina aí. E desses caras, desses 12 aí, todos, sem exceção de ninguém, todos têm chance de vencer, tanto em Talladega como no Kansas, tá? A Penske anda bem nos dois em ambos os circuitos, tá? Todos os três carros dela, tá? Seja com o Keselowski, seja com o Joe Logano, seja com o Ryan Blaney, que precisa, talvez ele realmente precisa de um pouco de sorte e azar aí, talvez de outros pilotos, né? Realmente, e tem condições de vencer também no Kansas, o Ryan Blaney, ou até mesmo em Talladega, tá? O Chase Elliott, nós sabemos, com três vitórias no ano aí, nós sabemos que o Chase Elliott a qualquer momento pode nos surpreender, cai como uma luva também uma vitória para ele lá no Kansas, faz o estilo dele. Clint Bowyer tem estilo aí também, cabe muito bem aí para ele uma vitória em Talladega, é o estilo dele, tá? Realmente jogar, ir para frente, avançar aí nas cabeças aí, nas trincheiras aí dos pelotões. O Clint Bowyer é um cara que arrisca bastante, tá? Temos o Alex Bowman também, que está fazendo um bom trabalho em Super Speedways. O William Barron também. Então, pessoal, tá muito aberto aí. É complicado até de querer cravar alguma coisa, tá? O Eric Granado lá, ficou no Twitter lá querendo cravar alguma coisa lá. Eu falei, gente, ó, falei pra ele, Granado, calma aí, porque vem Talladega que é surpresa, tá? Realmente, nós sabemos que pode tudo acontecer. Pode ser que não aconteça nada em nenhum momento da corrida. Chega no finalzinho ali, faltando 10 voltas, temos aí um Big One que leva a maioria desses caras tudo aí. Sobra, por exemplo, o Clint Bowyer da vida. Só o Clint Bowyer sobra ali. Tava lá em 15º, não conseguindo avançar. O pessoal lá da frente bate e sobra, cai no colo dele a vitória. Ele deixa muita gente chupando nos dedos aí. Tá, pessoal? Então, realmente, muita coisa pode acontecer. E qualquer um desses 12 aí, pra mim, todos têm chance de vencer, tá? Realmente, todos têm condições aí. E a briga ali, pessoal, por pontos, tá? Ah, mas nenhum desses caras tá vencendo aí. Vamos supor, tá lá na frente, o Jimmy Johnson vai vencer a corrida, tá? E a briga por pontos ali vai ficar louca, tá? Vai ficar boa, principalmente entre William Barron, o Byron, o Logano, o Bowyer e o Chase Elliott. Todos estão todos embolados ali. E o Ryan Blaney um pouquinho mais atrás. Basta uma corrida ruim do William Barron ou do Joe Logano e uma corrida muito boa do Ryan Blaney, somar pontos de estágio e terminar muito bem a corrida. Então, tipo, top 5 aí e top 25 para esses dois caras aí. O Ryan Blaney recupera o terreno e tá na briga de novo por pontos, tá, pessoal? Não estou falando nem de vitórias, mas volta a brigar por pontos também nessas últimas vagas aí. E claro, tá, o Keselowski e o Alex Bowman, mesmo com uma boa margem lá também, não pode contar com nenhum erro, não pode contar também com nenhum problema que sobre para eles aí, por exemplo, de acidente, ou ser punido no final da corrida aí, no último pit stop e ter que largar lá de trás, ou talvez fazer a última parada de bandeira verde e o cara é punido e fica aí uma volta, duas voltas atrás, depois consegue se recuperar, tá? Realmente tá meio apertado o negócio aí, tá? Tem muita coisa pra acontecer, são duas corridas ainda e todos, mais uma vez, pessoal, na minha opinião, todos têm condição de vencer qualquer corrida que está por vir aí, tá? Tanto o Talladega como no Kansas. Não tiro ninguém nessa lista aí que fala, não, esse cara aqui não vai conseguir vencer, não. Esse cara aqui não tem chance. Não, todos têm. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o assunto da Cup, tá? Foi já falei dos playoffs também. Vou falar de uma notícia que eu achei bem interessante nesse final de semana. Na sexta-feira, a Ali, tá? Que é aquele patrocinador lá de telefonia do Jimmy Johnson, tá? A Ali anunciou, renovou aí o contrato mais 3 anos com o carro do 48. A renovação de Jimmy Johnson não foi ainda, foi assumida ainda, né, tá? Mas eu acredito também, pessoal, que essa renovação aí do Jimmy Johnson aí realmente deva acontecer, tá? Não tem por que também não acontecer, até porque ainda se o Jimmy Johnson cabe muito bem no carro, tá? Não vejo maiores problemas aí em não ter Jimmy Johnson nesse carro 48, tá? Não ter o Jimmy Johnson carro 48, quem vai colocar lá? Fala pra mim, pessoal, quem colocar? Ah, vamos colocar o Kyle Larson? Talvez, né? Ah, vamos colocar quem? Entendeu? Eu acredito que a Entre Motorsports, quando levou, né, porque ela precisa buscar o contrato do Jimmy Johnson até 2020, tá, pessoal? Quando ela levou, na minha opinião, o Noah Gregson, lá para a Junior Motorsports, a intenção era de pegar esse Noah Gregson, né, já que ele vinha sim numa constante evolução, né, subindo os degraus aí. Mas lá na Turquia já falava que o Noah Gregson não era muito bom, tá? Então essa chegada do Noah Gregson aí na Junior Motorsports não venceu nada esse ano. Então, mas se ele tivesse, vamos colocar assim, se ele tivesse destacado como vem destacando o Tyler Reddick, o Cole Custer, o Christopher Bell, tá? O próprio Austin Sendrick aí, que demorou um pouquinho para vingar também, o Chase Briscoe, tá? Digamos que se ele tivesse ido no embalo desses caras aí, eu acredito que o Noah Gregson era o nome para substituir o Jimmy Johnson no futuro, tá? Mas o Noah Gregson não vem mostrando isso, o Noah Gregson não vem mostrando um bom trabalho, né? É claro que talvez ele chegue na Cup e arrebenta, tá? E na Extreme Series aí realmente não dá certo para ele as coisas, mas ele chega na Cup e arrebenta. Pode ser que isso aconteça, tá, pessoal? Nós já vimos isso acontecer. O próprio Jimmy Johnson tem um azar do cão quando corre na Extreme Series e quando corre na Truck Series, tá? Na Truck Series, por exemplo, ele nunca terminou uma corrida, né? Sempre bateu, nunca conseguiu terminar uma corrida na Truck Series. Já na Cup tem 80 e tantas vitórias aí, e eu não sei quantos mil títulos aí na Cup. Eu sei quantos títulos tem, né? Eu estou brincando. Então seria realmente um grande nome, tá, para substituir o Jimmy Johnson e o futuro, o Noah Gregson. Deixaria o Noah Gregson lá como escola, aprendendo a Extreme Series, vencendo corrida, lutando por título, lá em destaque, chamando patrocinador para ele, para pegar e tacar ele no 48 no futuro, já que a Entre Motorsports trabalha a renovação dos seus pilotos, já sabendo que realmente está na hora de renovar, tá? Já renovou 3 carros, precisa renovar mais um, que é o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, pessoal, não dura mais 5 anos, não vai durar, tá? Não vai andar mais em alto nível 5 anos, tá? Nós sabemos disso, já faz 3 anos que ele não vence nenhuma corrida. Então é um nome aí que realmente daqui no futuro vai ser um carro que vai ficar vago. Mas o Motorsport vai sumir com esse carro? Acredito que não, tá? Acredito que ela vai realmente trabalhar um piloto para trazer para esse carro. Tem bons nomes na Cup, temos sim bons nomes na Cup, né? Temos também bons nomes na Extreme Series. Talvez, não sou uma grande surpresa, trazer um Rochenstein para colocar nesse carro aí seria realmente uma grande surpresa. Temos outros nomes também na Extreme Series. Como eu falei, na minha cabeça eu vejo que seria no Gregson esse nome, tá? Temos aí o Telewest que está chegando na Cup para SR. Seria um nome a gente ficar de olho. O Bell também está subindo, tá? Acredito que o Custer deva continuar na Street House Race, que é dentro do que ela está prevista ali. O Custer não deve migrar para outro time, até porque, né, é tudo pai dele lá, tá na família, né? Então eu acho que vai ficar aí em casa ali, né? Então, pessoal, eu acredito que o Noah Gregson seria realmente um nome aí, né? Talvez o Rochenstein, não sei se eu não consigo pensar em um outro nome nesse momento aí. Mas, pessoal, na Cup existe um nome, tá? Que eu, se eu fosse o Rick Hendrick, eu apostaria nele. Chama-se Ryan Preece, tá? Esse é um cara, um bom piloto. Esse cara anda muito bem. Esse cara consegue fazer as coisas diferente, tá? Provou isso quando ele teve na Extreme Series com um bom carro, quando teve bom carro na mão, tá? Realmente não consegue tirar bons resultados do 47, até porque as coisas na Cup, pessoal, é um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que quando, se ele pegar um carro melhorzinho aí, ele realmente vai conseguir fazer bons resultados do Running Pace. Certo, pessoal? Bom, essa é a minha opinião, beleza? Bom, como eu já abri o programa hoje falando um pouquinho aí do carro da nova geração, né? Foi a NASCAR divulgou aí algumas fotos in close, tá, pessoal? De partes do carro in close, nada de carro aberto, a gente tem noção, sabe? De como vai ser o carro, tá? Isso aí tá meio que guardado, o pessoal vai mostrando aí, vai lançando aí alguns protótipos aí do que deve ser, como vai ser. Mas ainda nada concreto, ainda oficial pela NASCAR, mostrando um carro, a gente realmente tem noção do carro em si, tá? Só algumas fotos mais fechadas aí. Falavam-se que a NASCAR poderia tirar aí as 5 porcas e colocar uma porca única, como é, por exemplo, a Fórmula 1, como é a DTM hoje em dia. Mas no carro, pelo menos no que escapou uma foto lá da roda do carro, não vai ser mais aquela roda de aço. É aquela roda de aço que eu posso falar comum, né? Aquela roda rodona de aço, não vai ser mais que lá, deve ser uma roda diferente, uma roda com desenho, né? Então vai ser substituída aquela roda de aço por uma roda talvez até de liga, ou que seja de liga, né? E pelo menos aquela roda lá tá com 5 casporks, 5 porcs, não está ainda com o parafuso único central de roda. Então eu acredito que isso pelo menos não mudou, tá? Mas ainda, pessoal, a NASCAR falou, né, são uma matéria, tá, que vai mudar muita coisa ainda, vai estudar muita coisa, tem muita coisa para acontecer. Como já até havia mencionado, não sei se você deve lembrar, no All Star lá, correu aquela abertura em cima do capô, que faz o ar passar entre o radiador lá, tal, dando mais downforce na frente do carro. Tá tirando um pouco o ar que passa por cima do carro e deixando a frente do carro mais colado no chão, né, melhorando a turbulência do carro. Então temos bastante coisa aí, tá, pessoal, que deve acontecer aí até 2021, esse carro de 2021 aí. Também foi falado também que talvez motores híbridos poderiam chegar, mas não já em 2021, mas o pessoal já falou que talvez... que vai deixar já o espaço pronto para receber já os motores híbridos no futuro, né? Então tem bastante coisa ainda, tá nascendo o projeto. A NASCAR vai colocar esse carro na pista aí com o Aston Dillon, ele que vai ser o cara aí, a RCR aí, que vai estar dando o primeiro passo com o carro do Gen 7, certo, pessoal? Carro para 2021. Bom, foi acertado 2 dias de teste, eu não vou lembrar a data, tá? Não vi a matéria lá, mas eu não lembro a data. Vai ser agendado, acho que já até foi agendado já, por isso que eu não vou lembrar a data. 2 dias de testes aí, para os pilotos poderem ver o carro, mandar e dar um feedback aí. Os pilotos não, quem mandar vai ser o Austin Dillon, tá? E começar a dar um feedback aí do carro, realmente o que deve melhorar, o que tá bom, o que tá ruim. Então, logo a gente vai começar a conhecer aí e ver bastante coisa do carro. E eu vou falando pra vocês aqui, trazendo pra vocês. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa edição 194, tá? Gravando na quarta-feira aí, eu só esperei um pouquinho. Eu ia gravar ontem na terça, mas eu realmente esperei porque eu queria ver mais sobre o Gen 7, mas realmente não saiu nada, né? Fiquei aí na quarta, na hora do meu almoço, procurando informações. Depois... no busão voltando para casa e tô agora gravando para vocês. Beleza, pessoal? Então, bom resto de semana para vocês. Cuide-se bem, tá? Eu volto semana que vem para falar de Talladega. Com certeza eu vou falar muito bem de Talladega. Assim espero. Assim eu quero falar de Talladega, de boas corridas. E quero falar também de boas surpresas nos playoffs, tá? E a volta da Truck Series, tá, pessoal? Só para relembrar vocês aqui. Os horários, tá, pessoal? Eu gosto de sempre falar horários para vocês não se perderem aí, tá? Na sexta-feira, o Truck Series, vou falar melhor da Truck Series, tá? Na sexta-feira, 2 practices, tá? 1:30 PM e 4:30 PM. E no sábado, né, o Qualify às 11:30 e a corrida às 2:30 PM da Truck Series, tá, pessoal? Bom, no domingo... Temos aí a Cup, né? A largada vai ser às 3 horas da tarde, tá, pessoal? Temos os dois parques na sexta-feira e o Qualify vai ser no sábado, depois da corrida da Truck Series, tá? Então acabou a corrida da Truck Series, já continua ali, já vai lá, faz mais um pouquinho de pipoca lá, mais um pouquinho de Guaraná no copo, volta lá para o computador, porque não passa televisão, né? Não sabemos, então dá para acompanhar o computador por stream, né? Volta lá no computador lá e acompanhe e assistam o Qualify da Cup no sábado às 5h30 da tarde, tá, pessoal? Então às 5h30 no sábado, Qualify da Cup. E a corrida no domingo, 3 horas, a New Bubbles 500, que essa corrida aqui realmente deve ser demais aí. Eu, sinceramente, pessoal, tenho uma grande atenção para essa corrida aí. Eu gosto demais de Talladega. É uma das corridas que realmente eu espero. E vamos ver o que acontece na Talladega, que eu estou bem ansioso. E tomara que temos boas surpresas. E tomara que não seja um piloto dos uns contenders que vença. Tomara que o Jimmy Johnson encontre com a vitória e ele consiga vencer. E realmente eu vou ficar muito feliz com a vitória do Jimmy Johnson. Beleza, pessoal? Então, cuide-se bem. Fiquem com Deus. Tá, pessoal? Bom restinho de semana aí. E amanhã, quinta-feira, já vai termos aí. Começa o final de semana lá no da Fórmula 1 lá no Japão e Suzuka. Beleza? Pessoal, um abraço.